agora, pela Web Rádio Nova Fraternidade, o programa Pétalas de Luz, a luz do Evangelho no seu lar. Boa noite, queridos irmãos, ouvintes da Web Rádio Nova Fraternidade. Que a paz de Jesus esteja com todos. Agradecendo o amparo do Mestre Jesus, da espiritualidade superior e, sobretudo, de Deus, iniciamos o programa dessa noite. Nossa proposta é fazer o Evangelho no lar juntamente com vocês. Essa prática ajuda a ampliar a luz do amor em cada um, representando o mais eficiente estímulo para o estreitamento das ligações afetivas, transformando o lar em porto de segurança e paz. Assim, para a realização desse encontro com Jesus, escolha um dia na semana e um horário conveniente para você e para a sua família. Mesmo que tenha apenas uma pessoa, o Evangelho deverá ser realizado, pois é um recurso importante de que se utiliza o plano espiritual superior para sustentar seu grandioso trabalho de amparo à humanidade. Antes, deve ser feita a preparação do ambiente, com a leitura de uma mensagem edificante para facilitar a concentração e a sintonia com o plano superior. Em seguida, faz-se a prece de abertura da reunião fraterna, para aí então se iniciar a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, com posterior comentários e reflexões. Para finalizar os trabalhos, faz-se a prece de encerramento, agradecendo a Jesus e aos amigos espirituais que deram sustentação ao Evangelho no lar. Se você desejar, coloque uma jarra de água para ser fluidificada e distribuída com os participantes. Bom, meus irmãos, vamos ler hoje a mensagem O Valor do Serviço, do livro Jesus no Lar, Neio Lúcio, psicografado por Chico Xavier. Filipe, velho pescador de Cafarnaum, enlevado com as explanações de Jesus sobre um texto de Isaías, passou a comentar a diferença entre os justos e os injustos, de maneira a destacar o valor da santidade na terra. O mestre ouviu calmamente e, talvez para prevenir os excessos de opinião, narrou com bondade. Certo fariseu de vida irrepreensível atingiu posição de imenso respeito público. Passava dias inteiros no templo, entre orações e jejuns incessantes. Conhecia a lei como ninguém. Desde Moisés aos últimos profetas, decorara os mais importantes textos da revelação. Se passava na rua, era tão grande a estima de que se fizera credor que as próprias crianças se curvavam reverentes. Consagrara-se ao santo dos santos e fazia vida perfeita entre os pecadores da época. Alimentava-se frugalmente, vestia túnica sem mancha e abstinha-se de falar com toda pessoa considerada impura. Acontece, todavia, que havendo grande peste em cidade próxima de Jerusalém, um anjo do Senhor desceu, prestimoso, a socorrer necessitados e doentes, em nome da divina providência. Necessitava, porém, das mãos diligentes de um homem através das quais pudesse trabalhar apressado em benefício de enfermos e sofredores. Lembrou-se de recorrer ao santo fariseu, conhecido na corte celeste por seus reiterados votos de perfeição espiritual. Mas o devoto se achava tão profundamente mergulhado em suas contemplações de pureza que não lhe sobrava o mínimo espaço interior para entender qualquer pensamento de socorro às vítimas da epidemia. Como cooperar com o emissário divino nesse setor se evitava o menor contato com o mundo vulgar, classificado em sua mente como vale da imundícia? O anjo insistia no chamamento, contudo, a peste era exigente e não admitia delongas. O mensageiro afastou-se e recorreu a outras pessoas amantes da lei. Nenhuma, entretanto, se julgava habilitada a contribuir. Ninguém desejava arriscar-se. Instado pelas reclamações do serviço, o enviado de cima encontrou o antigo criminoso que mantinha o propósito de regenerar-se. Através dos fios invisíveis do pensamento, convidou-o a segui-lo. E o velho ladrão, sinceramente transformado, não hesitou. Obedeceu ao doce constrangimento e voltou-se sem demora, com a espontaneidade da cooperação robusta e legítima, ao Ministério do Socorro e da Salvação. Enterrou cadáveres insepultos, improvisou remédios adequados à situação, semeou o bom ânimo, aliviou os aflitos, renovou a coragem dos enfermos, libertou inúmeras criancinhas ameaçadas pelo mal, criou serviços de consolação e esperança e, com isso, conquistou sólidas amizades no céu, adiantando-se de surpreendente maneira no caminho do paraíso. Os presentes registraram a pequena história entre a admiração e o desapontamento. E porque ninguém interferisse, o Senhor comentou em seguida a longo intervalo: a virtude é sempre grande e venerável, mas não há de cristalizar-se à maneira de joia rara sem proveito. Se o amor cobre a multidão dos pecados, o serviço santificante que nele se inspira pode dar aos pecadores convertidos, ao bem e à companhia dos anjos, antes que os justos ociosos possam desfrutar o celeste convívio. E reparando que os ouvintes se retraíram no silêncio, o Senhor encerrou o culto doméstico da Boa Nova, a fim de que o repouso trouxesse aos companheiros multiplicadas bênçãos de paz e meditação, sob o firmamento pontilhado de luz. Queridos irmãos, vamos agora serenar o nosso pensamento, elevá-los ao alto para que possamos fazer a prece de Meimei. Senhor, faz-me perceber que o trabalho do bem me aguarda em toda parte. Não me consintas perder tempo através de indagações inúteis. Lembra-me, por misericórdia, que estou no caminho da evolução com os meus semelhantes, não para consertá-los, e sim para atender à minha própria melhoria. Induze-me a respeitar os direitos alheios, a fim de que os meus sejam preservados. Dá-me consciência do lugar que me compete, para que não esteja a exigir da vida aquilo que não me pertence. Não me permita sonhar com realizações incompatíveis com os meus recursos. Entretanto, por acréscimo de bondade, fortalece-me para a execução das pequeninas tarefas ao meu alcance. Apaga-me os melindres pessoais de modo que não me transforme em estorvo diante dos irmãos, aos quais devo convivência e cooperação. Auxilia-me a reconhecer que cansaço e dificuldade não podem converter-me em pessoa intratável, mas mostra-me, por piedade, quanto posso fazer nas boas obras usando paciência e coragem, acima de quaisquer provações que me atinjam a existência. Concede-me forças para irradiar a paz e o amor que nos ensinaste. E, sobretudo, Senhor, perdoa as minhas fragilidades e sustenta minha fé para que eu possa estar sempre em Ti, servindo aos outros. Que assim seja. Olá, meus irmãos. Muita paz para todos. Hoje leremos uma das mais belas passagens do Evangelho segundo o Espiritismo, situada no capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita a beneficência. Por Allan Kardec, tradução de José Herculano Pires. 12. Sede bons e caridosos, eis a chave dos céus, que tendes nas mãos. Toda a felicidade eterna se encerra nesta máxima. Amai-vos uns aos outros. A alma não pode elevar-se às regiões espirituais, senão pelo devotamento ao próximo. Não encontra felicidade e consolação, senão nos impulsos da caridade. Sede bons, amparai os vossos irmãos, extirpai a horrível chaga do egoísmo. Cumprido esse dever, o caminho da felicidade eterna deve abrir-se para vós. Aliás, Quem dentre vós não sentiu o coração pulsar, crescer sua alegria interior, ao relato de um belo sacrifício de uma obra de pura caridade? Se buscasseis apenas o deleite de uma boa ação, estariais sempre no caminho do progresso espiritual. Exemplos não nos faltam. O que falta é a boa vontade, sempre rara. Vede a multidão de homens de bem, de que a vossa história evoca piedosas lembranças. O Cristo não vos disse tudo o que se refere a essas virtudes de caridade e amor? Por que deixastes de lado os seus divinos ensinamentos? Por que fechar os ouvidos às suas divinas palavras, o coração às suas doces máximas? Eu desejaria que se voltasse mais interesse e mais fé às leituras evangélicas, mas abandona-se esse livro, considerado como texto quimérico, mensagem cifrada. Deixa-se no esquecimento esse código admirável. Vossos males provêm do abandono voluntário desse resumo das leis divinas. Lê depois essas páginas ardentes sobre a abnegação de Jesus e meditai-as. Homens fortes, armai-vos. Homens fracos, fazei da vossa doçura, da vossa fé, as vossas armas. Tende mais persuasão e mais constância na propagação de vossa doutrina. É apenas um encorajamento que vimos dar-vos, e é para estimular o vosso zelo e as vossas virtudes, que Deus permite a nossa manifestação. Mas se quisesseis, bastaria a ajuda de Deus e da vossa própria vontade, pois as manifestações espíritas se produzem somente para os que têm os olhos fechados e os corações indóceis. A caridade é a virtude fundamental que deve sustentar o edifício das virtudes terrenas. Sem ela, as outras não existiriam. Sem a caridade, nada de esperar uma sorte melhor. Nenhum interesse moral que nos guie. Sem a caridade, nada de fé, pois a fé não é mais do que um raio de luz pura que faz brilhar uma alma caridosa. A caridade é a âncora eterna de salvação em todos os mundos. É a mais pura emanação do Criador, é a sua própria virtude, que Ele transmite à criatura. Como pretender desconhecer sua suprema bondade? Qual seria o coração suficientemente perverso para, assim pensando, sufocar em si e depois expulsar este sentimento inteiramente divino? Qual seria o filho bastante mau para revoltar-se com essa doce carícia, a caridade? Não ousarei falar daquilo que fiz, porque os espíritos também têm o pudor de suas obras, mas considero a que iniciei como uma das que mais devem contribuir para o alívio de vossos semelhantes. Vejo frequentemente os espíritos pedirem por missão continuar minha tarefa. Eu os vejo, minhas doces e queridas irmãs, no seu piedoso e divino ministério. Eu os vejo praticar a virtude que vos recomendo, com toda a alegria que essa existência de abnegação e sacrifícios proporciona. É uma grande felicidade para mim ver quanto se enobrece o seu caráter, quanto a sua missão é amada e docemente protegida. Homens de bem, de boa e forte vontade, uni-vos para continuar amplamente a obra de propagação da caridade. Encontrareis a recompensa dessa virtude no seu próprio exercício. Não há alegria espiritual que ela não proporcione desde a vida presente. Permanecei unidos. Amai-vos uns aos outros, segundo os preceitos do Cristo. Assim seja. São Vicente de Paulo, Paris, 1858. A prática da beneficência é algo construído internamente. É quando deixamos de pensar em nós mesmos para prestar atenção no outro, se sentir feliz com a felicidade de nosso irmão. É estarmos com o coração disposto a ajudar segundo as necessidades de quem recebe e as possibilidades de quem dá. Para se ajudar, portanto, é necessária uma espécie de transformação de nosso espírito, a fim de que possamos ser capazes de fazer o bem, independentemente de fatores externos. Chamamos a atenção para o fato de que o serviço da beneficência deva ser algo inerente à natureza do espírito, de modo que ele possa agir sem outro interesse que não o da própria maneira de ser. Nós vivenciamos as experiências em graus diversos. Uns já conquistaram possibilidades de doação. Outros treinam a capacidade de desprendimento das coisas terrenas. Outros apenas ouvem falar que devem desfazer-se de suas coisas, mas ainda não conseguem. Todos, portanto, estamos num processo evolutivo, uns de maneira mais rápida, outros mais devagar. Devemos buscar identificar o que já alcançamos e o que precisamos fazer para acelerar esse processo de desenvolvimento. O degrau em que está nessa escada que levará aos espaços disponíveis em torno do bem. Não nos esqueçamos da necessidade de criarmos a disponibilidade em nossa mente de servir. Assim, esforcemos-nos por nossa melhoria íntima e busquemos esse espaço de servir. Lutando demoradamente por essas duas conquistas, chegaremos à prática da beneficência, todos nós, os que ainda nos encontramos longe de alcançá-la. Lutando demoradamente por essas duas conquistas, chegaremos à prática da beneficência, todos nós, os que ainda nos encontramos longe de alcançá-la. A beneficência realiza prodígios, implantando a generosidade e conquistando a gratidão. Mas para isso precisamos alimentar a virtude da paciência, da tolerância, da humildade e, sobretudo, do amor. O que você acha? Queridos amigos, antes de encerrar, deixamos para nossa reflexão a mensagem Beneficência e Paciência. A caridade é paciente e benigna. Paulo aos Coríntios 13, 4. Beneficência sim, para com todos. Prato dividido. Veste aos nus. Remédio aos doentes.